1896, sobe restrito a nível 330. 330 restrito, bom, 1896. Ponto 2, espero no 0, gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, alinha aí, mantém pistão no 0. Alinha, mantém pistão no 0, gol no 7 no 4. Meia decolado aos 1-9, chame agora o controle 1-9-35, senhor. Bom voo. 1-9-35, grato, bom final de semana. Igualmente, senhor. Controle, boa noite, seu Gol, 606. 1-9-6, bom dia, obrigado. Bom dia, 8-9. Ouro 606, contato radar, daí da FUCA, só do 3-5-0. Tem a mensagem, voo 606? Voo no 606, contato radar, sobe para o 350, vigilante. 350, 606, sua transição clareza 2, ok? Suficiente. Voo no 714, vento de 150 graus, meia dúzia de nós, autorizado decolar, pistão no 0, no 714. E o decolagem com a 7 na 4. Decolado aos 2-2. Chame agora o controle de Salvador, 1-9-35, senhor. Tenha um bom voo, bom fim de semana. 1-9-35, 1-9-7-9-4, senhor também, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, 1-9-7-9-4. Passa 1500, fazendo subida para nível 2-3-0. Boa noite, 1-9-7-9-4. Sobe para o 2-3-0, vigilante radar. Para o 230, se possível, nível 210, coordenar agora no 314. Foro 606, sobe restrito ao nível 310. E chame o centro Recife, 12685. Alterna 2545. Restrito 310, 2685, 2545. Graças, boa noite, 606. No 7 no 4, sobe ao 2 no 0. Para o 2 no 0, gol no 6 no 4, obrigado. No 4, chama centro Recife, frequência 2685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, ou no 7-4, obrigado, bom dia. Bom dia. noite, Abjante 6746. Sem identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2014, operando 17. Confere. O senhor vai executar o localizador da 10 e visual para 17? Ou vai executar o NDB para 197? Negativa. Indicação é bloqueio e afastamento. Ou então para o NDB, informe no afastamento. 2254. Prossiga. 2254, alto e claro. Confirmado, pior na região. Tenta da meteoro na região. Meta. Era total de contato na 249, na 25. Só um momento, vou entrar em contato com o centro. Vou checar só um momento. Aracaju e Maceió? Agora 12 milhas fora, cruzada 4.500. Tem um afastamento, mestre 746. Estimando o bloqueio aos 52, usaria afastamento.